Cumprimento o presidente da casa, vereador Guido Mário, colegas vereadoras, vereadores, veículos de imprensa e a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Inicio a minha fala no dia de hoje de uma forma bastante apreensiva pelo momento que estamos vivendo devido à possível proliferação do coronavírus. O anúncio de medidas adotadas pelo Executivo e pelo Legislativo no dia de hoje é para prevenir, para tentar o máximo possível evitar com que o coronavírus não se prolifere. Essas medidas são de extrema importância para cada um de nós. Ministério da Saúde, Governo do Estado, municípios, todos engajados na campanha de prevenção. Mas não adianta o município fazer um decreto se cada um de nós não fizer a nossa parte. De nada adiantaria. As crianças não irem para as escolas se os pais não terem uma visão da necessidade de manter os seus filhos dentro de casa. Todos nós juntos, obedecendo às orientações do Ministério da Saúde para evitar a disseminação do coronavírus. É a única forma de conseguirmos fazer com que esse vírus não se espalhe. Poderia eu aqui ficar muito tempo falando a respeito das formas de prevenção, mas todas as pessoas, ou a grande maioria, têm contato com a internet e outros meios de comunicação e sabem, de fato, o que devemos fazer para prevenir. Quando falo em prevenção, não poderia aqui deixar de falar do oportunismo criminoso que tem se criado em relação à venda do álcool em gel e de máscaras. É visível nas redes sociais o aumento abusivo dos valores destes produtos. Tem até municípios que a Polícia Civil e o PROCON estão tomando providências, inclusive de fechamento do estabelecimento. E faço aqui uma alerta para toda a população. Se forem comprar um desses produtos e o preço estiver fora do comum, denuncie no PROCON ou chamem a polícia. Porque isso é uma vergonha, se aproveitar de um momento tenso em que o país está vivendo, onde as autoridades estão correndo de todos os lados para enfrentar os problemas e alguns querendo tirar proveito dessa situação toda que estamos passando. Momento que uma pessoa não tem condições de comprar por um preço abusivo, tem que denunciar. Ouvindo depois o pronunciamento anterior da vereadora Cirlei, não tem como não concordar que quando esse problema chegou na Itália, eles não levaram a sério e aí o problema está lá da forma que está. E o Brasil, desde que chegou o primeiro e segundo caso, o Ministério da Saúde já tem trabalhado fortemente. Hoje eu ainda vi uma nota que saiu no Ministério da Saúde, né, onde o ministro Mandetta diz que o Brasil enfrentará 20 semanas extremamente duras. 20 semanas são 5 meses que nós teremos pela frente ainda. Mas eles já disponibilizaram 432 milhões para cada estado para trabalhar na prevenção. O Ministério da Saúde também vai disponibilizar 2 mil leitos de UTI volantes de instalação rápida. Os primeiros leitos estão previstos para serem encaminhados a partir desta terça-feira. Além disso, a pasta inicia nesta terça-feira a distribuição de 540 leitos de UTI para os 26 estados e o Distrito Federal, atendendo solicitação dos secretários estaduais de saúde. Esses leitos são do pacote de contratação de 2 mil leitos de UTI na preparação para assistência de pacientes que apresentem gravidade nos casos do coronavírus. Então, não tem como aqui a gente não exaltar o trabalho do Ministério da Saúde em conjunto com os governadores no trabalho de prevenção do coronavírus. Eu acredito que se daqui a pouco alguns países, esses que hoje estão em situação gravíssima, tivessem adotado essas medidas, não teria acontecido as coisas da forma que aconteceram. Eu queria reforçar aqui também sobre a situação do nosso hospital. Todos são sabedores que o hospital está fechado. mas eu queria a informação que a gente teve hoje de uma reunião que a gente teve. Os poderes estão finalizando as questões legais e a ideia é retornar às atividades logo no início de mês de abril. Hoje mesmo, o pessoal de uma nova entidade já estavam reunidos, finalizando a parte burocrática, os últimos acertos. E se tudo correr bem, no início de abril, o Hospital Bom Jesus já estará novamente com as portas abertas. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.